Jeff, já percorremos uns 90 quilômetros dessas cavernas e não achamos áreas habitáveis. Este lugar é muito frio. Será que chegaremos nas cavernas antes de escurecer? Espera aí. O que é isso? É o humanoide que fugiu. Atrás dele. Tempestade de areia? É um exército armado. Rápido, desça antes que nos o vejam. Ah, um presente inesperado. Yeah. Um humanoide fugido. A batalha do planeta dos macacos. 2017. Yeah. Yo. A liberdade é almejada como se fosse um prêmio. Percorremos a vastidão pra fugir do mal do qual sempre tememos. Chegamos em armas, mas a nossa intenção era promover a paz. Mas infelizmente a situação nos obriga a revidar o ataque do Calatrás. Eles querem a nossa cabeça como sempre, como um troféu, pra ensinar aqueles que pensam se rebelar o gosto amargo do céu. Mas se for da minha vida, eu dou ela pela nossa liberdade. O instinto mais primitivo do homem agora vai além da maldade. Corram aqueles que não têm peito pra enfrentar a batalha. Se abriguem e se escondam, porque agora nada vai escapar. Apenas a coragem nos resta e algumas armas velhas. Mas não importa, façamos estragos pra demarcar nosso lugar na terra. As cavernas nos abrigam enquanto preparamos o nosso ataque. Suicida, homicida, mas que trará o fim desse embate. Carregamos os mortos, pois eles também serão honrados. Nessa luta pela sobrevivência, todos aqui serão lembrados. General, quem é mais importante? O senhor quer o humanoide ou os subterrâneos? Encontre um, e eu garanto que encontraremos o outro. Andem logo! Eu não me lembro qual momento em que o ódio foi implantado. Só me lembro de ser convocado pra lutar em prol de um legado. Humanos versus alguma raça criada em laboratório, que só tem ódio nos olhos e pensam em matar, isso é óbvio. Programados pra eliminar qualquer um que não se pareça com a silhueta registrada no cérebro do primata. Eles manejam armamento com precisão no meio da mata fechada. Dão risada quando cravam a bala na face de outra raça. O seu corpo é robusto, o seu andar não é mais o mesmo. Eles pensam pra agir, quase nunca estão indefesos. Não admite que alguém de outro mundo habite esse plano. Eles têm sede pra erradicar toda espécie de qualquer vagante. As ordens são explícitas, eles não podem deixar ninguém vivo. Autorizados a voltar somente quando tudo estiver limpo. E assim se inicia mais uma saga sem a previsão do fim. Sem escolha, se prepare, lute por muito tempo, vai ser assim. Não temos outra escolha, por enquanto. Mas nós voltaremos aqui.